chama que é sucesso. Iago Show! A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar. E quando você prende meu cabelo com as mãos, é roupa do chão. A gente se... E faz loucura como amante. Pergunta onde estou e com quem eu saí. Mas nosso compromisso é de ficante. É muito casal fingindo que se ama. É muito solteiro, apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar. Um romance desapegado. É muito casal fingindo que se ama. E muito solteiro, apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar. Um romance desapegado. Você prende meu cabelo em suas mãos, é roupa do chão. A gente me faz loucuras como amante. Pergunta onde estou e com quem eu saí. Mas nosso compromisso é edificante. Eu quero ouvir. Tem muito casal fingindo que se vá. Nosso jeito de amar, um romance desapegado. É muito casal fingindo que se ama. E muito solteiro apaixonado. Um romance desapegado. Sucesso!